seja no profundo do oceano ou no meio das estrelas sem fim, seja no planeta que não tem nome, não importa o lugar, Deus vai agir. Se for necessário parar o dia, Ele faz correr o tempo pra cumprir. O que te prometeu, Ele fez. Aquela dor que tanto te faz sofrer, aquela lembrança que te faz chorar, e a despensa que há tempo secou, a fome que te arranca o sono e traz a dor, e a fartura que há tempo não vê. Parece até um pesadelo o que fazer. Se o amanhã pertence a Deus e Ele diz assim: e já está chegando o fim, e já está chegando o fim. Deus tem projeto, você tem que acreditar. Tem o dia certo e esse dia vai chegar. Só depende do seu coração. Pode ser hoje, também pode ser depois. Se Ele disse que não tarda, tenha fé que Ele vem dar um fim nessa amargura. Ele entende o que o homem não consegue entender. Sabe de tudo, sabe sim. Ele te vê, seja no profundo do oceano ou no meio das estrelas sem fim, seja no planeta que não tem nome, não importa o lugar, Deus vai agir. Se for necessário parar, Ele faz correr o tempo pra cumprir. O que te prometeu, Ele fez. Thank you.